no que tu avisa que o caminho é triste, que aqui vários desistem na busca pelo bem. Na busca pelo bem. Avisa que o caminho é triste, e se você desiste, é clique, clique, bem. Clique, clique, bem. Avisa que o caminho é triste, que aqui vários desistem na busca pelo bem. Na busca pelo bem. Avisa que o caminho é triste, e se você desiste, é clique, clique, bem. Fica moscando, assim cê não passa de ano. Deixa de lado seus planos, mundo acabando, tira tirando. Vixe, sempre persiste na caminhada, se joga da vida errada. Vida louca, louca, vida não te leva a nada. Fazendo de escada várias famílias. Pelo vício maldito, até se mata, mas o suicida. Farinha empedrada, craque no bumbum, cachimbo na mão. Mundo do cão, né ladrão, não é ostentação. Morte da ilusão, com os olhos tampados. Triste, louco, alucinados, abandonados. Escravos do diabo, caminho certo, sempre é mais estreito. Mas no final do túnel você tem os verdadeiros. Nessas ruas escuras onde você tá andando, brecha pro inimigo, sua vida acabando. Aí cachorrão, avisa lá que o caminho é triste. Como você já disse, a busca é pelo bem. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá, avisa lá, avisa lá.